Portal do Arrocha. Vocês são bem aqui. Aí, que não te conhece nem acredita. Que essa menina linda é uma mulher bandida. Engana todo mundo e sai numa melhor. Não foi a primeira nem a segunda vez. Você me enganou, é a terceira vez. Sai dando risada como sempre fez. Você vai cair na verdade e vai ficar no tempo na infelicidade e sentir a dor que você provocou. O povo descobriu a sua ficha secreta. A cidade sabe que você não presta. Prometeu amor, mas que falsa promessa. A tua ficha já foi descoberta. Sua ficha secreta. A cidade sabe que você não presta. Prometeu amor, mas que falsa promessa. A tua ficha já foi descoberta. Foi a primeira nem a segunda vez. Você me enganou, é a terceira vez. Sai dando risada como sempre fez. Um dia você vai cair na verdade. Vai ficar no tempo na infelicidade e sentir a dor que você provocou. Ficha secreta. A cidade sabe que você não presta. Prometeu amor, mas que falsa promessa. A tua ficha já foi descoberta. O povo descobriu a sua ficha secreta. A cidade sabe que você não presta. Prometeu amor, mas que falsa promessa. A tua ficha já foi descoberta.